Num país em que o crescimento do PIB não ultrapassa 2,5% nos últimos 3 anos, é absolutamente louvável ver o desempenho da indústria paranaense. A produção industrial no Paraná aumentou 13% em outubro, na comparação com o mesmo mês de 2012, enquanto a média nacional ficou em 0,9%. A do Paraná foi a segunda melhor taxa do país. A informação é da Pesquisa Industrial Mensal Regional, feita pelo IBGE. Foi divulgada na terça. Para a economista Ana Silvia Martins Franco, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, IPARDES, as estatísticas revelam constante recuperação dos níveis de produção fabril do Paraná desde abril, ao contrário do baixo crescimento registrado pela indústria nacional. Ou seja, o que acontece na prática é que o Paraná continua crescendo e o país continua decrescendo. O PIB nacional é pífio, o seu crescimento. O PIB no Paraná é muito interessante. Todos os recursos públicos em investimentos produtivos, todos os recursos públicos que seriam destinados à infraestrutura, tudo isso foi deixado, foi travado no governo federal durante todo esse tempo. Assim caminha a humanidade. O Paraná é um estado que se diferencia do resto do país sempre, inclusive quando a situação geral é precária, mesmo quando a situação é determinada por boicotes do governo federal ao estado, o Paraná se ergue, supera essas desvantagens, supera os seus próprios índices e deixam o Brasil inteiro surpreso. Bom dia a todos.